Vamos espreiteira no beat. Sanjoy na voz. Vixe. Eu tava em casa e me ligou no WhatsApp querendo ir pro Mandela. A mãe dela me odeia, o pai quer ela na cadeia e eu quero o coração dela. O pai dela é chato, advogado, engravatado e não quer me ver com ela. Desculpa aí, doutor, eu não tenho culpa se ela gosta dos favela. Eu vi de longe que ela me ganhou no bonde porque eu tava cheio de prata. Perguntou meu nome, prisionou minha Juliette no meu cabelo de rasta. Cheia de tensão, pegou na minha mão, me levou pro corredor da casa. Tomou no meu copo, fumou no meu baseado, ela gama no quebrada. Toda sexta-feira me ligava no radinho querendo sair comigo. Onde você tá? Desculpa, linda, eu tô no corre, eu te retorno e mais tarde falo contigo. Roubou meu coração. Amor de cadeia ou prisão. Favela sinistra. Sua família me odeia, o que eu posso fazer se eu sou cria? Roubou meu coração. Amor de cadeia ou prisão. Favela sinistra. Sua família me odeia, o que eu posso fazer se eu sou cria? E lá no baile me trombava com os amigos, queria foto comigo. Ela sabia que já tava apaixonada e comigo corre perigo. Eu sou do morrão, ela é confusão, isso não é bom e você sabe. Se o coroa descobre, eu tô atrás das grades. Falou pra mim que tá suave na madruga e ela gosta de aventura. Amanheceu o dia, meu parceiro me ligou, a vida tá lá na sua. Roubou meu coração. Ela é 157 e eu que saio como ladrão. Favela sinistra. Sua família me odeia, o que eu posso fazer se eu sou cria? Roubou meu coração. Amor de cadeia ou prisão. Favela sinistra. Sua família me odeia, o que eu posso fazer se eu sou cria? Desculpa, doutor.